É 2 mil pés, QNH 10, 15. Good evening, Oceanet 6258, Cocker Dance, descend via Mario arrival at foot level 050, ultimate descent 1015. Zoom 6908 autorizado, sinal ILS X-ray pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Estabilizou, visual com a 10, 5298. 5218 Chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, boa noite, 5218. Torre Salvador, boa noite, eu tripei 5218. 5218, boa noite, ajuste no 015, reporte baixado travado. Faltará 5218. 1000 feet, ultimate descer 1015. Agora baixar travado 112 no 8. 112 no 8, utilizar pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 7 nós. Pouso, pistão no 0, 112 no 8. Tigre 2 no 8, no solo 4, 2, 1, 1. Tigre 2 no 8. Habilitando a 0908. 0908, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, 0908, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o azul 6908, no chão. 1908, ajuste no 095, chega o trem. Vai, quanto já fica o trem no 1908? Boa noite, mantenha ponto de espera. Tá bom, 1908. 1908, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, medusa de nós. Teve pouso no 0, 1908. NS 6258, clear, ILS X-ray final, runway 1, see report steps on the localized. 568 ali, mantém, caminho 790. Zumba 908 no solo 47, direita 121, decimal 1. Boa noite, 868, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, fica com nós. Boa noite, após a laje de tráfego da companhia, ele mantém caminho 0 no 0. 6258, with visual reference, it's going to go down to 2,000 feet, sir. Affirm, ocean 6258. Okay, Greenwich 1015, over 0.7, ILS X-ray for runway 10, ocean 6258. Oito, contato radar, suba para nível 230 na saída Puca. Na seção 230 na Puca, gol no 868. já será autorizado, decolagem. Aguarde mais um instante. No 70, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Establishing final cross to Chanel 6258. Chanel 6258, contact Salvador Tower, 118.905. 118.905, thank you, good night. Good night. Zulu 4062, autorizado final ILS X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Unit 1015, continue a torre, stand by, runway vacate. 1015, stand by, proceed, station 6258. Código 898, Aracaju. Código 868. Olha. Controle Salvador, boa noite, gol 1970, cruza 1600, Pucas e Pá. Boa noite, gol 1970, contato radar, suba para nível 370 na saída Puca. 370, saída Puca, gol 1970. Oito, autorizado por Edu Alfa Romeo 363. Chanel 6258, 0020, clear for takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 6 knots. Portugal 020, Airborne 858, Salvador de Departure, Control 120 Decimal 8. 120 Decimal 8, Portugal 020, muito boa noite, até a próxima. 118, 95, 4-0 minha noite. Salvador, muito boa noite, é Portugal 020, passing 2,000, 2,000, Portugal 020, radio contact, altitude level 350, Puka departure. Puka departure, altitude level 350, Portugal 020. Em Salvador, boa noite, azul 4062, final de 6. Azul 4062, curtindo aproximação, ajuste no 095, reporte baixar travada. 15, reportará 4062. Chame torno no 8.95. Travada, azul 4062. Azul 4062, autorizado pouso, estou no zero, vento 190 graus, 7 nós. Sempre pouso no zero, azul 4062. Bora 098 ali, mas decimal 85, até 125, decimal 45. 098, contato radar, suba para nível 370, saída PUCA. Saída FUCA para o 370, FUCA 90, 109. Controle Gol 1098, pode voar direto à posição de parque. Aguarde, Gol 1098. Tente aguardar, obrigado. Zero 020, contact head subcent 126.85, if unable 125.45. 098 autorizado, Prodizipar, porém suba restrito, nível 330. 330 restrito, voo no 098, vamos direto de par. Boa noite, Gol 1172, acione a identificação de seu via chegada à Mari para 2000 pés, o que legal no 015. Gol 1172. Eu te chamo Centro Recife 126 decimal 85 alterno 125 decimal 45. Boa noite. Autorizado, 1972 autorizado final e LS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. estabilizado, Gordon, 172. 172, chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Não, 1 no 8 95, boa noite, Gordon, 172. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gordon 172, estabilizado, passando de Acerra, baixando pra você. Gordon 172, estabilizado por 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1015, cheque 3. Achou esse travoso e o posto autorizado na 10, ajuste 1015, Gordon 172. Rota direito, fogo, livre, mantém hold short. Carota direito, Fox, Yates, Jonathan, Wait, Runway 10. Direito, não desono 1. Alpha 04, clear for takeoff runway 10, wind 180 degrees, 6 knots. 10, Alpha 04. 152, bom dia, Lima, mantém cabeceira no zero. Alpha 084, airborne at 26, Salvador departure, control 120, small 8. 1208 with departure, Alpha 084, good day, goodbye. Hi, good evening, departure, Europa 084, leaving 2000 feet. Europa 084, radar contact, climb to flight level 370, Puka departure. 370, Puka departure, Europa 084. Decolado, Alves 30, controle 120.8. 20.8, 3152, boa. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3152, transfere. É 3152, contato radar, suba para o nível 330, sair da PUCA. 330 na PUCA, tá 3152. 3. Jutan 3152.